preta. Qual o valor de uma vida encontrada por uma bala perdida? Não importa se for beca, avenida, um povo que morre. Gente snob não socorre, olha pra nós com cara de desconfiança, plantando ignorância com uma arrogância. Se a cor da pele flui, pensamento não evolui, pelo poder que possui, marginaliza, exclui. Cara preta, pele parda, que se arrepia quando vê um homem de farda, que vê na calça larga só mais um pretexto pra zombar de minha raça e meu cabelo crespo. Reprodutor da imbecilidade, normalidade, tratando nossa causa com descaso. O pulso da sabedoria para alguns é raso, não vale o que deixam no vaso, no meu olhar isso é atraso. Gente branca, boca suja, que se apavora com o choro da coruja, acreditando ser superior, julga pela cor. Nunca sentiu sua febre ser testada, seu sonho reduzido a nada, foda maldada. Um coração partido faz do herói o bandido. Vitória aos irmãos que já nascem fudido. Vivendo em guerrilha, pela superação eu boto pilha. Perde, briga, briga, ganha, que deixa o estrago irreparável em quem apanha. Gente estranha, todos querem a mesma coisa, somente alguns acham que tem direito. Escravizados pela vaidade, egoísmo, empurrando qualquer um para o abismo. Gananciosos, poderosos, no rosto o cinismo. Voando paralelo, desprezado se juntou ao elo. Claro, feio, preto, belo, batalha sangrenta, vivendo com gosto, a lágrima que corre no rosto. Um guerrilheiro não larga o posto, defendo o oposto, quem tem a lança expulso o encosto. Batalha sangrenta, vivendo com gosto, a lágrima que corre no rosto. Um guerrilheiro não larga o posto, defendo o oposto, a